Ficheiro 8, página 64, capítulo 4, Culloden. Que carinha gorducha e malvada! Brianna inclinou-se para espreitar o manequim de casaco vermelho ameaçadoramente postado de um dos lados do saguão do centro de visitantes de Culloden. A figura tinha menos de 1,60 m, peruca empurrada hostilmente para a frente por cima da fronte baixa e bochechas caídas pintadas de cor-de-rosa. De facto, ele era um sujeito baixo e gordo, concordou Roger, divertido. Mas um general e tanto, ao menos em comparação com o seu elegante primo lá do outro lado. Abanou a mão, indicando a figura mais alta de Carlos Edward Stuart, do outro lado do saguão, o olhar fidalgo perdido ao longe, sob o chapéu de veludo azul com uma fita branca, orgulhosamente ignorando o Duque de Cumberland. Era conhecido por Billy, o carniceiro. Roger indicou o Duque, impassível, nas suas calças brancas, à altura dos joelhos, e casaco aberto de galões dourados. E com muita razão, além do que fizeram aqui, ele fez um gesto largo, abrangendo toda a extensão do terreno verdejante lá fora, agora sombreado pelas nuvens escuras no céu. Os homens de Cumberland foram responsáveis pelo pior reinado de terror jamais visto nas Terras Altas. Perseguiram os sobreviventes da batalha, empurrando-os de volta para as montanhas, queimando e saqueando ao longo do caminho. Mulheres e crianças foram abandonadas à fome e à morte, e os homens abatidos onde estivessem, sem nenhuma preocupação de descobrir se haviam ou não lutado por Carlos. Um dos contemporâneos do Duque disse que ele criava um deserto e chamava aquilo paz. Acho que o Duque de Cumberland é ainda bastante impopular por aqui. Isso era verdade. O curador do museu para os visitantes, um amigo de Roger, dissera-lhe que, enquanto que a figura do príncipe Carlos era tratada com respeito reverente, os botões do casaco do Duque eram sujeitos a frequentes desaparecimentos e a própria figura era alvo de muitas piadas ofensivas. Ele disse que uma vez chegou aqui mais cedo e, quando acendeu a luz, deparou-se com uma genuína adaga das Terras Altas enfiada na barriga de Sua Excelência, relatou Roger, balançando a cabeça na direção do gordo homenzinho. Disse que apanhou um tremendo susto. Imagino, murmurou Brianna, olhando para o Duque com as sobrancelhas erguidas. As pessoas ainda levam isso a sério? Ah, sim, os escoceses têm memória longa e não são um povo que perdoa com facilidade. Verdade? Olhou-o com curiosidade. Você é escocês, Roger? Wakefield não soa como um nome escocês, mas há alguma coisa na maneira como fala do Duque de Cumberland. Havia um sorriso quase imperceptível no canto da sua boca e ele não tinha a certeza se ela estava zombando dele. Mas respondeu com toda a seriedade. Ah, sim, sorriu, sou escocês. Wakefield não é o meu verdadeiro nome, sabia? O reverendo deu-me o seu nome quando me adotou. Ele era tio da minha mãe. Quando os meus pais morreram na guerra, trouxe-me para viver com ele. Mas o meu nome original é Mackenzie. Quanto ao Duque de Cumberland, balançou a cabeça na direção da janela de vidro laminado, através da qual os monumentos do campo de Culloden eram perfeitamente visíveis. Há uma lápide de clã lá fora, com o nome Mackenzie gravado, e muitos parentes meus enterrados debaixo dela. Estendeu a mão e deu um piparote nas franjas de uma dragona dourada, deixando-a balançar. Não levo a questão a um nível tão pessoal quanto algumas pessoas, mas também não me esqueci. Estendeu a mão para ela. Vamos lá para fora? Estava frio do lado de fora, com rajadas de vento que açoitavam duas bandeiras militares esvoaçando no alto de mastros fincados de cada um dos lados do terreno. Uma amarela, outra vermelha, assinalavam as posições dos dois comandantes atrás das suas tropas, esperando o desfecho da batalha. Bem longe do caminho, pelo que vejo, observou Brianna secamente, sem nenhum perigo de estarem na rota de uma bala perdida. Roger notou que ela tremia e puxou a mão no seu braço para junto do seu corpo, trazendo-a para mais perto. Pensou que iria explodir com a repentina onda de felicidade que o facto de a tocar lhe proporcionava, mas tentou disfarçar, refugiando-se num monólogo histórico. Bem, era assim que os generais comandavam as tropas naquela época da retaguarda, especialmente Carlos. Fugiu em tamanha correria no fim da batalha que deixou para trás o seu conjunto de piquenique de prata de lei. Um conjunto de piquenique. Ele pretendia fazer um piquenique enquanto decorria a batalha? Sim, Roger descobriu que gostava muito de ser escocês para Brienne. Em geral, esforçava-se para modular o seu sotaque segundo o genérico discurso de Oxbridge. De Oxford e Cambridge, que usava na universidade. Mas agora deixava-a correr a rédea solta, só para ver o sorriso que atravessava o rosto de Brienne ao ouvi-lo. Sabe por que o chamavam Prince Charlie? Perguntou Roger. Os ingleses sempre acharam que era um apelido carinhoso, mostrando o quanto os seus homens o amavam. E não era? Roger sacudiu a cabeça. Na verdade, não. Os seus homens chamavam-lhe Príncipe Charlar, soletrou a palavra cuidadosamente, que é a forma gaélica de Charles. Charlar, mar, chamus. Charles, filho de James, na realidade muito formal e respeitoso. A questão é que Charlar, em gaélico, soa muito parecido com Charlie, em inglês. Brienne riu. Então, ele nunca foi Bonnie Prince Charlie? Não, na época. Roger encolheu os ombros. É agora, obviamente. Um desses pequenos erros históricos que se aceitam como facto. Há muitos iguais a esse. E você é um historiador, disse Brienne com ar de troça. Roger sorriu ironicamente. É por isso que eu sei. Prosseguiram devagar pelos caminhos de cascalho, que atravessavam o campo de batalha. Roger indicava as posições dos diferentes regimentos que lutaram ali, explicando a ordem de batalha, recontando pequenas anedotas dos comandantes. Enquanto caminhavam, o vento amainou e o silêncio do campo começou a afirmar-se. Gradualmente, a conversa entre eles também cessou, até trocarem apenas algumas palavras de vez em quando, em voz baixa, quase sussurrando. O céu estava carregado e cinzento de nuvens, de horizonte a horizonte, e tudo sob a sua abóbada parecia emudecido, restando apenas o murmúrio das plantas da charneca, falando com as vozes dos homens que as alimentavam. Este lugar é conhecido por Poço da Morte. Roger inclinou-se junto à pequena fonte, não cobrindo sequer uma área de 30 centímetros de lado. Era um lago pequeno, de água escura, brotando debaixo de uma formação rochosa. Um dos chefes escoceses morreu aqui. Os seus seguidores lavaram-lhe o sangue do rosto com a água desta fonte. E lá estão os túmulos dos clãs. As pedras tumulares dos clãs eram grandes rochas de granito cinzento, arredondadas pelo tempo e manchadas de líquenes. Estavam assentes em lotes de relva lisa e macia, espalhadas por uma grande extensão na borda do terreno. Cada uma ostentava um único nome, o entalhe tão desgastado pelo tempo que se tornaram quase ilegíveis em alguns casos. Mac Gillivray, MacDonald, Fraser, Grant, Chisholm, Mackenzie. Olha, disse Brienne quase num sussurro. Apontou para uma das pedras, um punhado de galhos finos, cinzas verdeados jazia ali. Algumas das primeiras flores da primavera misturavam-se murchas aos pequenos galhos. Urzes, disse Roger, são mais comuns no verão, quando florescem. Então é possível ver montículos como esse diante da pedra de cada clã. Roxas e aqui e ali um galho de urze branca. O branco significa sorte e também majestade, realeza. Era o emblema de Carlos. Isso e a rosa branca. Quem as coloca ali? Brienne pôs-se de cócoras junto ao caminho, tocando os galhos delicadamente. Visitantes. Roger agachou-se ao seu lado. Correu o dedo pelas letras desgastadas na pedra. Fraser. Descendentes das famílias dos homens que foram mortos aqui. Ou simplesmente aqueles que gostam de os recordar. Ela olhou-o de esguelha, os cabelos voaçando ao redor do seu rosto. Alguma vez fez isso? Ele baixou os olhos, sorrindo para as mãos soltas entre os joelhos. Já. Suponho que seja muito sentimental, mas faço isso, sim. Brianna voltou-se para o bosque cerrado de plantas da charneca, que ladeava o caminho no outro lado. Mostre-me qual é a urze, disse ela. No caminho de volta para casa, a melancolia de Culloden dispersou-se, mas a sensação de sentimentos compartilhados permaneceu. E eles conversaram e riram juntos, como velhos amigos. Que pena a mamã não poder vir connosco, observou Brianna quando entraram na rua da pousada. Embora gostasse muito de Claire Randall, Roger não concordava absolutamente que era uma pena que ela não tivesse ido com eles. Três, pensou, teria sido uma multidão, com certeza. Mas emitiu um grunhido evasivo e pouco depois perguntou: Como está a sua mãe? Espero que não esteja seriamente doente. Ah, não. É apenas uma indisposição estomacal. Ao menos foi o que ela disse. Brianna franziu o senho para si mesma por um instante. Depois voltou-se para Roger, colocando a mão ao de leve sobre a sua perna. Ele sentiu os músculos estremecerem, de joelho à virilha, e teve uma grande dificuldade em prestar atenção ao que ela dizia. Ainda falava da mãe. Acho que ela está bem, concluiu. Sacudiu a cabeça e o brilho do cobre cintilou nas ondulações dos seus cabelos, mesmo à luz turva do carro. Não sei, ela parece muito preocupada. Não exatamente doente, é mais como se estivesse preocupada com alguma coisa. Roger sentiu um peso repentino na boca do estômago. Talvez por estar afastada do seu trabalho. Tenho a certeza de que vai ficar tudo bem. Brianna sorriu para ele com gratidão quando pararam em frente à pequena casa de pedras da Sra. Thomas. Foi maravilhoso, Roger, disse ela, tocando-lhe levemente no ombro. Mas não havia muita coisa lá para ajudar no projeto da mamã. Posso ajudá-lo a deitar mãos à obra? Roger sentiu o espírito consideravelmente mais leve e sorriu para ela. Acho que isso se pode arranjar. Quer voltar amanhã e fazer uma busca na garagem comigo? Se o que você quer é sujar-se, dificilmente vai conseguir algo mais apropriado. Ótimo! Ela sorriu, apoiando-se no carro, para voltar a olhar para dentro. Talvez a mamã queira ir ajudar também? Ele sentiu os músculos do rosto retesarem-se. Mas continuou sorrindo galhardamente. Certo, disse. Ótimo, assim espero. Na verdade, Brianna foi sozinha à casa paroquial no dia seguinte. A mamã está na biblioteca pública, explicou. Ficou a consultar listas telefónicas antigas. Está a tentar localizar alguém que conhecia. O coração de Roger deu um pequeno salto diante do que ouviu. Ele verificara a lista telefónica do reverendo na noite anterior. Havia três entradas locais para o nome de James Fraser e mais duas com o primeiro nome diferente, mas a inicial do meio era J. Bem, espero que ela o encontre, disse, ainda tentando parecer descontraído. Tenho a certeza de que quer ajudar? É um trabalho aborrecido e sujo. Roger olhou em dúvida para Brianna. Mas ela balançou a cabeça, confirmando, nem um pouco aflita diante da perspectiva. Eu sei, por vezes costumava ajudar o meu pai, vasculhando registros antigos e procurando notas de rodapé. Além do mais, o projeto é da mamã. O mínimo que posso fazer é ajudá-lo, enquanto se ocupar dele. Está bem. Roger baixou os olhos para a sua camisa branca. Deixe-me trocar de roupa e iremos dar uma espreitadela. A porta da garagem rangeu, gemeu e só então se rendeu ao inevitável, enroscando-se subitamente para cima, entre guinchos agudos de molas e nuvens de poeira. Briana abanou as mãos para a frente e para trás, diante do rosto, tossindo. Credo! Exclamou. Quando foi que a última pessoa entrou neste lugar? Séculos atrás, imagino, respondeu Roger, distraidamente. Passou a lanterna pelo interior da garagem, iluminando por breves instantes pilhas de caixas de papelão e caixas de madeira, antigos baús de viagens de navios salpicados de etiquetas gastas e fardos amorfos cobertos com lona. Aqui e ali, pernas de móveis viradas para cima despontavam na obscuridade como os esqueletos de pequenos dinossauros projetando-se das suas formações rochosas nativas. Havia uma espécie de fresta no entulho. Roger foi avançando lentamente nessa direção e logo desapareceu num túnel delimitado por sombras e poeira. O seu progresso foi assinalado pelo pálido círculo de luz da sua lanterna, à medida que surgia intermitentemente no teto. Finalmente, com um grito de triunfo, agarrou a ponta de uma corda pendurada por cima dele e, de repente, a garagem foi iluminada pelo clarão de uma enorme lâmpada. Por aqui, disse Roger, reaparecendo bruscamente e puxando Briana pela mão. Há uma espécie de clareira ali ao fundo. Havia uma mesa antiga encostada na parede das traseiras, talvez originalmente a peça central da sala de jantar do reverendo Wakefield, sofrera evidentemente diversas e sucessivas encarnações, como mesa de cozinha, bancada de ferramentas, cavalete de serrador e mesa de pintura, antes de vir a repousar naquele santuário empoeirado. Acima da mesa havia uma janela recoberta de teias de aranha, através da qual uma claridade turva incidia sobre a superfície retalhada e manchada de tinta. Podemos trabalhar aqui, disse Roger, arrancando um banquinho da confusão e limpando superficialmente com um lenço grande. Sente-se que eu vou ver se consigo abrir um pouco a janela. Caso contrário, vamos ficar sufocados aqui dentro. Briana assentiu, mas em vez de se sentar, começou a besbilhotar com curiosidade as pilhas de entulho mais próximas, enquanto Roger empurrava a armação empenada da janela. Ele podia ouvi-la nas suas costas, lendo as etiquetas em algumas das caixas. Aqui está escrito de 1930 a 33, disse. Aqui de 1942 a 46. O que é isto? Diários, disse Roger grunhindo, enquanto apoiava os cotovelos no peitoril imundo da janela. O meu pai, quero dizer, o reverendo, mantinha sempre um diário. Atualizava-o todas as noites após o jantar. Parece que ele encontrou muitas coisas sobre as quais escrever. Briana içou e trouxe para baixo várias caixas, empilhando-as ao lado, a fim de inspecionar a camada seguinte. Aqui está um monte de caixas com nomes nas etiquetas. Cairns, Livingstone's, Balnane. Paroquianos? Não, vilas. Roger interrompeu seus esforços por uns instantes, arquejante. Limpou a testa, deixando uma faixa de sujidade ao longo da manga da camisa. Felizmente, ambos vestiam roupas velhas, adequadas para remexer na imundície. São anotações sobre a história de várias vilas das Terras Altas. Algumas dessas caixas, na verdade, acabaram como livros. Pode encontrá-los em algumas lojas para turistas pelas Terras Altas.